Have a good day. The Freaking Alternative, com Tiago Martins. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a uma porreiraça emissão do The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa e que dá onde? Na Esques FM. Ah, cá estamos nós. Pá, é sábado, é um bom dia porque já estamos todos de férias, acho eu. Para quem não está, temos pena, tivessem estudado. Está bem? Como diz a Ana Drago, pá, do Bloco de Esquerda. Acho eu que ela diz uma cena assim de género. Enfim, hoje partimos mais uma vez a louça toda e fazemo-lo com a vossa ajuda e com a ajuda de uns convidados muito, muito especiais. Minha gente, o TFA, é verdade, como gosta de Portugal, lá resolveu fazer mais uma fantástica viagem aqui por Lisboa. É verdade, fomos longe. E, portanto, aí fomos dar de caras com os para sempre fantásticos Dead Combo. Opa! Pois é, a banda responsável pelo álbum Lisboa Mulata, lançado muito, muito recentemente, há coisinha de uns meses, vem ao nosso programa e vem para deixar a malta toda ruída de inveja. Ah, pois é, eu vou estar com os Dead Combo e vocês não. Hã? E para aqueles que dizem que este programa é uma valente trampa, é verdade, é uma valente trampa, têm razão. No entanto, os Dead Combo vêm cá, portanto, a mim que me importa é isso, está bem? Ah, vamos dar início a esta jornada louca, vamos pois. E com a ajuda de outro grande nome da música portuguesa, neste caso, ele que também já cá veio, atenção, Azevedo Silva. Hoje toca-nos Manel Cruz e a canção da canção triste. Ora, vamos a isso. ouvimos Azevedo Silva com Manel Cruz e a canção da canção triste. Pá, devo dizer-vos que o nosso querido amigo Azevedo Silva está mesmo aí pertinho de lançar o seu novo álbum. Portanto, se não estou em erro, vai ser o quarto de originais. Parabéns, grande Luís, pá, um abraço aí para casa se nos estiveres a ouvir. Ainda se sabe pouco sobre o que o Luís está a preparar, mas... ele garantiu-me, em primeira mão, minha gente, que vai usar um porradão de coisinhas elétricas. Portanto, vai passar para um registro um pouco diferente, e ainda bem, porque se vem do Azevedo Silva, vai ser bom, ainda que diferente. Portanto, pá, muito sucesso, Azevedo, dá-lhe aí com a alma, e é esperar para ouvir. Já o TFA, como não gosta de deixar ninguém à espera, traz-vos a rubrica de descoberta musical mais fantasmagoricamente fantástica de todo o sempre. Pois é. Deem um beijinho ao New Beats e uma palmadinha nas costas que ele bem merece. Vamos a isso. Vamos depois, New Beats. Ora visto. New Beats. New Beats aqui, New Beats ali. New Beats um pouco por toda a parte. Quem nos dera a nós, quem me dera a mim. A rubrica mais inspiradora e dedicada de todo o The Freaking Alternative. Aqui está, de volta. É aqui que passamos a conhecer uma banda ou um artista cheio de qualidade e potencial. É aqui que vamos fazendo história, descobrindo belas bandas escondidas que num futuro não muito distante, atenção, serão as nossas paixões musicais. Hoje não é uma banda que vos traga atenção, é um senhor, um grande senhor, chama-se Sandy Kilpatrick. Conhecido pelos amigos e pelos fãs mais próximos como Sandy, este escocês a viver em Portugal prepara-se para lançar o seu disco de estreia no próximo dia 25 de Abril. Falta menos de um mês e faz sentido que tudo aconteça nesse tal dia 25. Isto porque as músicas de Sandy Kilpatrick são livres. Joaçam por entre os nossos ouvidos, misturam-se com os nossos sentidos, fazem-nos cócegas e enquanto expressamos um pequeno sorriso, Sandy pinta um quadro musical pleno de felicidade. Da nossa felicidade entra em nós e em nós fica. Faz-nos abanar a carola lentamente enquanto fitamos no nosso imaginário um horizonte mais alegre e mais feliz, mais nosso. E viva a liberdade. Mas o seu primeiro trabalho está quase a chegar e ainda bem, vai chamar-se Redemption Road e vai ser bom, acreditem. Foi gravado num mosteiro do norte de Portugal e todo o conceito nasceu numa missa gospel que Sandy ouviu no Harlem, bairro nova-iorquino. Apesar de tudo, o disco só foi terminado em Londres, nos Abbey Row Studios, em setembro do ano passado. Podemos então dizer que influências não lhe faltam, só que a falta mesmo é o disco. Há cerca de uma semana, Sandy Kilpatrick lançou o single de abertura deste seu futuro longa duração. O tema chama-se We Don't Need Tomorrow e é apaixonante, no mínimo. São poucas as rádios que até agora tiveram prazer de o ouvir, tanto ao Sandy Kilpatrick como ao próprio single We Don't Need Tomorrow, mas nós, meus caros, nós podemos dizer que somos uma dessas rádios que os vai poder ouvir. Vamos a isso então, esta chama-se We Don't Need Tomorrow, o New Beats volta para a semana e volta mais uma vez em grande. It all begins with friends, friendship's the fuel that never will end. We lay in the shade of a willow tree in the heat of the afternoon sun. We lay side by side as the river passed by, silently watching the sky. We don't need tomorrow. We don't need tomorrow. We don't need tomorrow until the day is done. And followed its course to the sea. With one eye on the mountains and one on the valley beneath. We don't need to. tomorrow until the day is done. We don't need tomorrow. We don't need tomorrow. We don't need tomorrow until the day is done. The Freaking Alternative. Sandy Kilpatrick foi o nosso artista revelação desta semana e foi muito, muito bem escolhido. Diga-se de passagem, procurem por ele no Facebook, sigam o trabalho deste escocês de longas barbas, que vale bem a pena. Eu escrevo por baixo, é verdade. Não sei se já vos disse, mas hoje vamos ter Dead Combo aqui connosco, em estúdio. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, tenho de admitir, pá. E já andava atrás destes senhores há muito, muito tempo. E já que falamos em coisas felizes, vamos ouvir um tema chamado Funeral. Hã? Faz sentido. Não faz, estou a brincar convosco. Mas pronto, é Band of Horses, portanto vale sempre a pena. Estes senhores são de ir às lágrimas, porque são bons como a porra. Portanto, Band of Horses com The Funeral. Vamos lá, Dead Combo, a escassos minutos de entrarem no ar. Portanto, contenham o xixi. Nós voltamos já. Ah, pá. To know you is hard. Ora bem, minha gente, pela primeira vez nesta mesma emissão largamos a música depois de ouvirmos os Death Cab for Cutie com Title Track e seguimos então para o espaço mais estúpido de todo o sempre Nesques FM. Uou, vamos então, uou, para a rubrica que obriga, uou, os protagonistas de um programa Nesques FM a safarem-se numa controversa situação de improviso. Ah, pois, o TFA não brinca em serviço, meus queridos. Bem, não, pá. Quem nos visita hoje é nada mais, nada menos do que a maltosa do novo programa a estrear, meus caros, 3 mais 1, estreia amanhã, não percam um programa que eu posso já adiantar. Vai começar tão bem. Eles são 4, atenção. Mas vai começar. A primeira emissão começa logo com o Marco Nereu sozinho, ok? Portanto, isto vai ser bom, pá. Eu prometo, pá, isto vai ser muito bom. Isto vai ser muito bom. Não vai, por acaso não vai. Nem o Challenge Accepted vai ser bom, nem o 3 mais 1, não estou a brincar. Ouçam porque eles bem merecem, está bem? Vá, vamos a isso, portanto, por agora ouçam Challenge Accepted. Opa! Challenge Accepted. Sejam bem-vindos ao Challenge Accepted. Semana após semana, cá estamos nós para fazer porcaria. E desta vez chamámos, para nos ajudar então nesta batalha de caca, a maltosa que tem um programa novo cá na Esques FM e que se chama 3 mais 1. Pessoal, sejam bem-vindos ao The Freaking Alternative e sejam bem-vindos também à Esques FM, já que estão aqui há tão pouco tempo. Isto anda a correr bem até agora, não é, no vosso programa, pá? Pá, maravilhoso, a estreia maravilhoso. Foi qualquer coisa. Foi qualquer coisa. Portanto, quem ouvem agora é Marco Nereu, um dos 3, não é? Depois temos mais Vítor Emanuel de Carvalho e José Rafael Lopes. Depois têm todos 3 nomes, que é só para chatear. É para um programa fino. E depois a um, que é a Tia Faria. Lá está. Portanto, olá. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Caro. Pronto, e este senhor que ouviram lá ao fundo é o Zé. Já agora vamos conhecer o Vítor. Vítor, estás bom, pá? Ótimo, perfeitamente. Vai-se andando. E tia? Também, completamente. Estava a ver que te esquecer de mim, mas... Não, ora essa, és o mais um, nunca me poderia esquecer. Portanto, vamos então à vossa situação. E passa a Lela. A Lela não, eu sei a de cor. Portanto, é mais ou menos isto. À volta, só se vê caos e destruição. Morte, sofrimento e dor. Numa espécie de batalha final, o bem combate o mal. Terá a humanidade chegado ao final dos seus dias? É a pergunta aqui que impera. Portanto, é mais ou menos isto agora. Marco Nereu e Vítor Manuel de Carvalho acreditam que não, que o bem vai vencer. Portanto, eles são a dupla coragem, 2 super-heróis que juntos já combateram e prenderam todos os vilões que assolam o nosso mundo. Há quem diga que são um casal, muito por causa das capas cor-de-rosa e dos calções de lycra, mas o que interessa é que hoje lutam, talvez uma última vez, contra o pior pesadelo da humanidade, pior pesadelo esse, nada mais nada menos do que Tia Faria e José Rafael Lopes, a dupla japonesa, e passo a dizer o nome desta dupla, Taj Hudido. Pronto, é um bocado isto. Portanto, estes mauzões têm um vasto currículo de destruições em massa e suspeita-se que são os responsáveis pelo buraco na madeira. E também pela existência do Alberto João. Mas, e o que agora interessa é que o bem e o mal se enfrentam, a continuidade da raça humana depende deste momento e qual a forma de travar esta batalha. E agora sim, esta é a vossa situação. De forma a vencer o bem, ou o mal vencer o bem, pronto. Vocês têm de o fazer através de rimas conjuntas, ou seja, passo a explicar. Um dos elementos da dupla começa com uma ofensa à dupla adversária e o outro elemento tende a acabar com uma rima. O que o primeiro disse. Está compreendido? Sim. É, pronto. Parece. Isto vai ser bastante difícil. Não precisam rimar sempre. Dou-vos o desconto. Acontece que essas frases que vocês têm à vossa frente, 3 frases, têm, não é para ler, têm de ser colocadas a meio do vosso discurso. Estás a perceber, Zé? Tá, a perceber. Portanto, vocês estão a falar uns com os outros, a ofenderem-se, etc, etc, ou a falarem com o vosso parceiro, e de repente têm de sacar a frase. Uma espécie de, por exemplo, deixa-me cá ver. Olha, Vítor, ontem de manhã acordei e lembrei-me de... E leis a frase. Ou coisa assim do género. Está a perceber? Okay. E depois tentam complementar essas frases com o vosso discurso. Ou seja, não as digam só, porque senão não tem piada. Ou seja, leem a frase não tem nada a ver com a vossa situação. Daí a piada da coisa. E depois tentem meter-la dentro da situação. Ou seja, é engraçado. Não vai correr bem, de certeza. Vocês têm uma das situações mais difíceis. Prometo. Portanto, vamos lá ver no que é que está. A minha última pergunta é, aceita o desafio? Claro que sim. Aceito. E tu, Zezé? É assim. Podes crer. Ah, pois é que sim. Ah, pois é que sim, portanto vamos a isso. Vamos, pois. Challenge accepted. Para tudo. Já me aleijaram. Epá, isto assim não pode ser. Não me podem magoar a minha equipa. a tua equipa, bacana, tu andas com capas cor-de-rosa e botas da Louis Vuitton. Tu és do mais mariquismo que há no planeta. Eu vou-te só avisar uma coisa. As pessoas que te estivessem a ver nesta altura estavam a ridicularizar-te. Tu és tipo o Bubu, mas em mulher. O Bubu ainda era homem. Ah, espera, que isto tinha de rimar. Tinha que rimar. Tu não pescas nada disto, a sério. Porque toda a gente sabe que o Bubu é uma coisinha rosa fofinha. Tu és um mariconso de capa rosa que anda aí às poses, tipo Team Rocket, mas ainda mais gay. Entendes? Isto é do tipo. Toda a gente sabe que a minha equipa, o Tás do Dido, rebenta com a tua. Nós destruímos isto tudo e vocês não fizeram nada. Vocês dizem que são muito mauzões e protegeram todos os ladrões, coisas assim. Olha, rimaste. Mas isto é porque eu sou o maior. Eu agora vou passar aqui à minha querida amiga, que também gosta de partir estas cenas todas. Faria, dá-lhe aí dá-lhe conforto no Vitor. Oh, Vitor, eu acho que tu, tal como o Marco, vocês já estão aí a perder. Acho que vocês são daquelas pessoas que acreditam que o bem não pode f***, mas pode. Isto é um programa de porrada. Santinho, não. Eles não são santinhos, eles são os mariconos de capa rosa. Não consigo deixar. Nós somos os únicos que podem dizer. Nós somos os únicos que podem realmente dizer estas coisas más. Porque... Nós somos heróis. Caso não tenha reparado, nós é que somos os bons da fita aqui. Daí nós temos de falar como queremos. Espera aí, qual de vocês os dois é que é a mulher da relação? Sim, essa também é a minha dúvida. Não há mulher. Ah, ok. Nós temos uma relação com a destruição. E extremamente aberta. E extremamente aberta. Pois isso eu já percebi, olha, para aqui para o teu companheiro de relação. Aberta e incerta, só para rimar. Também já percebi. E agora vamos-vos trollar. Uau, isto é só rimas, incrível. Passando então para... Olha, isto não é rádio, quer dizer, é rádio, mas não é informação. Portanto, presta lá atenção. Aí está aqui o MC. Oh, parece o Eminem. Só que estás a dar ideia de Eminem. Eu não posso ser o Eminem. O Eminem é branco. Eu sou assim de um escurinho. É, só te falta mesmo viver na selva, não é? Passando à frente, tu, Marco, o que é que tens a dizer aqui à tia Faria? Eu não quero entrar nas dicas. Nós parecemos que estamos numa conversa, nós estamos a meio de uma guerra, pessoas. Vocês têm de perceber. Nós paramos agora só no Starbucks. Ah, é? Então peraí. Anda cá, Marco. Toma. Para não teres a mania. Ah, é? Então olha, toma. Pumba. Agora há homem. Pá. Agora há homem? Não, já chega. Vai estragar as unhas. É a pausa, foi a pausa para o café, meninos. Foi claramente a pausa para o café. Porque podemos até nas guerras tem que haver a pausa para o café. Pronto, e tu é que és do lado do mal. Voltamos ao campo de batalha. Acho que... Se tu quiseres vir para o campo do bem, podes ser a minha heroína. Se não, podes ficar aqui com a menina. Epá, não. Está tudo dito. Epá, essa foi muito má. Podemos foi começar a filmar tipo MM. Tiago, tens de ser imparcial. Isto tem de ser um conflito igual. E não pode correr mal. Salve-me o programa, a pausa para o café acabou, portanto, acho que é melhor voltarmos ao campo de batalha. E, portanto, toma lá e cala essa gralha, que é o teu amigo. Eu estou a ser atacado. Ou faria? Já atenção me que ele está a ser atacado. Ele não sabe ser atacado, ele é atacado como qualquer elemento do mal. E toma lá e vai comprar um jornal. E que tal começarmos e vamos dançar um sambinha? Olha, para mim era na tua caminha, tia. Tiazinha. Não. Fofinha. Não, Marquinho. De certeza que a tiazinha não te queria na sua caminha. Eu sei o que é que tu querias, o que tu realmente querias. Porque eu é que sou a mauzinha. Hoje é o anteontem depois da manhã e isso era o que tu realmente querias. Anteontem depois da manhã? Mas o que é que eu visto? Tu não vais ter depois da manhã, porque nós vamos destruir. Nós já destruímos isto tudo. E nós contamos amanhã colonizar a Lua. Eu sou um super-herói. Comprar só um geladinho à mamã. E depois destruir a Terra. Porquê? Panisga, e a questão aqui é porquê? Porquê que o bem vence o mal? Não sei, ainda não li o jornal. Correto. Sem palavras. E pronto, eu só tenho a dizer que o apresentador deste programa é muito lindo. Bem, Tiago. Isso foi uma frase. Obrigado. É muito lindo. É muito lindo. Oh, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita. Mas o Tiago não faz nada disto. Porque ele tem um programa em condições que amanhã vai ser o primeiro a ser destruído. Pronto. Tu és mesmo panisga, meu. Não havia uma versão de Timas em homem? Havia, mas escutaram-se. Ah, grande azar. E portanto foi só este que eu consegui comprar. Mas olha, o que eu estive a ver... Arranjaste um bom negócio. Aliás, eu acho que foi mais alugar, mas... Olha, tia, liga-me para casa a ver se lá estou. Mas não estou. Porque agora estou a salvar o mundo. Sou eu. O herói de capa... Cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Pronto. Cor-de-rosa, mas atenção que é cor-de-rosa choque. Choque. Rosinha e fofinha. Choque frontal. Sim, tu ficas aí choque quando eu falo para ti, porque sabes muito bem que não tens argumentos contra os meus punhos. Entendes? E a partir dos acaso, teus... Por acaso, não, espera. A única coisa que eu olho para ele e penso é sempre em punhos. Mas acaba em eta. Pois, mas eu olho para ti e fico a pensar que o melhor marisco é os tremosos. Os tremosos. Acredito que sim. É normal porque... Oh, Pumba, aperta-me os cocos. Ok, oh, Tiago, essa foi terrível. Foi terrível. Era cocos, pô. Era cocos. Não, mas não era cocos. Como podem ver, como é, os super-heróis nem só sabem... Quanto menos salvar o mundo. Eu olho para vocês e isto só dá... Ah, não posso dizer... Os bons não fazem disso. Oh, Catarina, puxa-me lá o dedo a ver o que é que acontece. É que se não, estás aqui ou desaparece. E está tudo dito pela parte do bem. E o mal vai contrapor. Contrapõe, por favor. Mas primeiro as senhoras. O que é que... Fala, Zé. Se eu te puxar o dedo, o que é que acontece? Mas é este o bem que vai salvar o nosso mundo. Experimenta. Nunca sabe o que é que pode ser do meu dedo. Salvar o submundo, talvez, porque isto aqui é uma coisa estranha. Isto, o Vítor, é um herói da tanga. Oh. Herói da tanga? É um herói da tanga. E também sei que gostas muito de mangas. Só, sim. Ah. Gosto muito de mangas. Manga laranja. O Marco mandou-te Mangalho. Ir aos cocos e tu ficaste parado no teu sítio, portanto... Eu mandei-o ir ao cocó mesmo, para ver... Eu sei que ele precisava de um tempo com a família, portanto... É o meu momento zen, é no cagatório. É muito bom. Tanta gaja boa e eu aqui olhar para vocês, Jesus. Tipo, então, mas tens o Vítor. Mas o Vítor é uma gaja diferente. És difícil. Pelo menos não sou tão fácil como tu. E yeah, bubu. Epá, mas ninguém me compra, sou alugado. Ui, prostituta de lixo agora. Eu posso dizer isto? Posso. Acho que posso. Podes dizer o que quiseres. Obrigado. Eu acho que no meio disto, depois do Vítor me ter pedido para tirar, para lhe puxar o dedo, eu acho que só falta mesmo alguém tirar a porcatia. Acho que... Ah, mas espera, eu estou aqui ao teu lado, é já, não sei, se calhar gritares. Sensual. Vês? É assim que se combate o mal. Não, e é assim que o mal grita de forma sensual. Gritar de forma... Vamos rebentar. Grita assim lá de forma sensual agora. Grita de forma sensual eu? Sim, grita. Eu... Mas grita. Não, sim, ele é... Deixa lá isso. E, portanto, eu ia dizer qualquer coisa até me esqueci. Já sei. Esta foi a luta, com todo o respeito pelos homossexuais, esta foi a luta mais paneleira que eu já... Culpa do Marco. Em toda a minha vida. É que foi logo. Ele começou, puxou logo dos paneleirices. Epá, é sério, é que... Olha a bicha a defender-se. Não, mas temos de ser aqui sinceros, o bem acho que ganha, não é? Ah, o bem, bem rimou para chuchu. Isto não vale, isto foi... Não, é isto verdade. Isto é só falcatruas. É verdade. Qualquer bem que se vista de tanga cor-de-rosa ganha sempre qualquer coisa. Sim, é verdade. Portanto, vamos ter um planeta bem, bem maricas daqui para a frente. Não, é sério, pessoal. Eu acho que não precisava dizer não, não deixaram o bem, não deixaram o mal funcionar como deve ser, portanto. É verdade. É então, isto. Fizemos bem. Se preferem um bem de lica cor-de-rosa a um mal macho sensual. E sensual... E que se okay, muga, não é? Carnal. Não, espera, mas agora vamos falar do Zé. O Bubu, não é? É verdade, o Bubu. É só meio lugar. Mas o Dragon Ball é muito fixe. O Bubu, por alguma razão, foi o último mauzão. Ele era o mais forte deles todos. É verdade. E para morrer... Freezer. Das forças especiais do Freezer. O Freezer é que era um panisga. Verdade. E pronto, é isto. Pessoal, quero então perguntar-vos, vocês que sabem tão bem como é que é o vosso programa e a vossa estrutura, quando é que vocês passam na Esques FM? Vários dias da semana, não é? Ouvi dizer. Quando o Falcon Alternative. Quando o Freak and Alternative for cancelado, é que nós entramos. Ah, então portanto, sábados às 8, é esta hora que estamos agora a dar, é quando vocês passam, pelo menos para a semana. Claro, é assim, depois desta rubrica, são bem capazes de me cancelar o programa, portanto, eu não me admiro nada que entrem vocês. Não, nós já temos o nosso horário, podem sempre ver no nosso Facebook, é facebook.com/3+1, tudo por extenso, e aí tem mais informações. Pronto, lá está. E chequem o cabelo da Catarina. É uma coisa espetacular. Sim, convém. Vão entender a piada da peruca. A sério. E pronto, lá está. E despeço-me então com a frase há pouco dita pela Catarina, que viu-se que saiu-lhe do coração. O locutor deste programa é lindo. Portanto, pessoal, foi o Challenge Accepted. Um abraço lá para casa. Fatality. The Freaking Alternative. Ui, ui, os calores a fazerem uma grande prestação. E quanto de grande é mesmo grande, caraças, que nunca mais daqui saíam. 10 minutos desta caca. Livre, xixapenico. Vamos dizer outro. Mas houve qualidade, não muita, mas houve alguma. Valeu a pena ouvi-los, valeu pois, e vale a pena ficar à espera para descobrir o que para aí vem. Grandes malikes, pá, viva o 3 mais 1 e viva o The Freaking Alternative também. Isto só para, talvez, só para não dar muito protagonismo ao programa dos outros, que eu sou assim, eu sou um tipo mau. Portanto, calores, gostei muito, pá, cuidadinho com o álcool, que é o que é preciso. Interessa agora relembrar como foi o Challenge Accepted da semana passada. E agora vamos para um momento muito triste, é verdade. Portanto, pela primeira vez neste programa, as coisas não correm de forma justa, porque obviamente isto é extremamente profissional, isto corre sempre muito bem, e tenho a dizer-vos que a Rita Bernardo, pela segunda vez consecutiva, arrecada, opa, arrecada, nada mais nada menos do que o título de campeã do Challenge Accepted, ela que ganhou no Quando os Macacos Dominavam o Mundo e que ganha agora nesta competição entre Nightbuzz e Atleticamente Falando. Pá, vocês não votam, pá, portanto isto vicia. A culpa é vossa, não é do locutor, obviamente. E pronto, como não é do locutor, e como é melhor eu dar à sola, quero então deixar-vos com Jamiroquai, Light Years, a seguir estas duas músicas que aqui vêm. Primeiro Jamiro, depois Santana, vêm nada mais, nada menos do que os extasiantes, pá. Dá-te combo, está bem? Até já! Light years from our duty to assistance. and you solution. Light years away from that duty to assistance. Light years away. Have you ever been? Que flow fenomenal e extasiante. Agora aqui no TFA ouvimos Jamiroquai e agora mesmo no fim Santana com Oye Como Va. Boa guitarrada, grande old school para a Carola e sempre a fazer lembrar os tão esquecidos ritmos latinos, para que bem valem a pena. Portanto, está a ser um grande programa. Vamos passar agora para a rubrica da entrevista, onde vamos receber os enormes Dead Combo, hoje representados por Tó Trips. Epá, este homem é fenomenal, espetacular, grande personagem, pá, grande pessoa. Ele aí vai estar daqui a 5 minutinhos, nem tanto, que é só eu calar-me que ele entra. Mas ainda antes de me ir embora, entre aspas, ir-me embora, porque vou estar aqui com o Tó, quero apenas dizer-vos, anunciar aqui, faz sabor, que a Esques Magazine, é verdade, quem nos está a ouvir, que ouça isto com atenção agora, a Esques Magazine, um projeto inovador, finalmente um projeto que envolve escrita na Escola Superior de Comunicação Social, vai sair, a Esques Magazine vai sair, pá, imaginem vocês, segunda-feira, gratuitamente, para tudo o que é aluno da nossa escola, da nossa ESCS, da nossa brilhante instituição chamada Escola Superior de Comunicação Social. Portanto, meus amigos, a revista oficial deste nosso cantinho lisboeta, deste nosso barquinho vermelho, vai estar aí disponível para ser agarrada, violentada, lida também, também dá jeito de ter revistas. E, portanto, pá, é só aparecerem cá. Quem está à frente disto é o Gonçalo, pá, a ganda Gonçalo, pá, ao lado dele está a Verónica Silva, pá, e depois está malta como eu, escreve muito bem, pá, muito bem, depois de 3 anos de curso ainda não sei fazer um leads, etc, etc. Eu que escrevi o artigo de desporto desta edição, e devo escrever a das outras porque sou o editor de desporto, mas não querendo alongar-me mais, epá, venham recolher este princípio de projeto, este princípio de Esques Magazine, que bem vale a pena, muito trabalhinho está aqui por trás disto, e portanto esperamos por vocês, e juntem-se também ao projeto, que é o que é preciso, inscrições estão abertas para toda a gente, mais um grande projeto, e portanto, se viva a Esques FM, viva também a Esques Magazine, e agora viva acima de tudo o Voz Off, que nos traz os Dead Combo, ok? Um abraço. Voz Off. Portanto, hoje fazemos uma visita às catacumbas da boa música portuguesa, e perdemos-nos por entre as, vá, chamemos, grilhetas e os urros de uns prisioneiros muito livres e inspiradores. Hoje é dia de conhecer um pouco melhor a rebeldia Tuga, a rebeldia Alfacinha, precisamente. É dia de enfrentar o faroeste, portanto peguem os vossos revólveres e deem as boas-vindas aos senhores da Lisboa Mulata Dead Combo. Hoje aqui representados por Tó Trips, que o Pedro Gonçalves não pôde vir. Tó, seja bem-vindo ao The Freaking Alternative. Olá. É um prazer ter-te cá. Olha, eu começo já por perguntar-te, e falando em faroeste, esta apresentação que eu fiz, em miúdos vocês viam muitos westerns? Não, em miúdo, pá, passava na altura das férias grandes, não sei se isso ainda existe, mas... ainda que sim, ainda que sim. Mas eu passava, a minha mãe, como é da Covilhã, ia para lá 2 meses, passar para a casa dos meus avós, e uns tios meus tinham lá uma... havia um tio meu, que era o meu tio mais novo, o Chico, tinha uma viola de caixa e tinha, e também lia aqueles livros... pá, de bolso, tipo coleção 5 balas ou bolas de prata, sei lá, tinha assim, que era normalmente sempre histórias do Oeste, de cowboys. Portanto, lias mais muitas do que vezes, yeah, e muitas vezes, como não tinha mais nada para fazer, pegava nesses livros e pronto. Portanto, eu ia até perguntar se o Clint Eastwood era então o vosso herói. Mas já não, é, por acaso gosto bastante do Clint Eastwood. É mesmo principalmente o mesmo do... aqueles filmes antigos que o gajo fazia de polícia, agora já não me lembro o nome dos filmes. Olha, mas... também não, eu ajudava-te, mas... mas já não, já como não... realizador gosto imenso. Pronto, é uma história diferente. Então, agora mais a sério, é daí que surge esta vossa tendência para uma música, vá, chamamos-lhe pistoleira, digamos assim. Não, malta, até se queres que te diga, já não gostamos muito desse termo. Aliás, isso apareceu porque... uma vez a assobiar uma música dos os Verdes Anos do Carlos Paredes, se assobiares aquilo mais lento e se imaginares aquilo a ser tocado por uma guitarra elétrica, aquilo é um western, fica um western, se assobiares os Verdes Anos. Ok, podem tentar lá em casa. E portanto, todo ou este... seja, se assobiar aquilo é... se imaginares isto numa guitarra elétrica, Passa bem. Pode ser um western spaghetti aquilo. foi daí que surgiu essa ligação. Ou seja, todo este imaginário dos cowboys... Mas isso já foi ao princípio, depois. Achas que largaram isso? Não largamos, a gente... somos uns gajos bastante ecléticos a ouvir música. Portanto, ouvimos desde rock, jazz, sei lá, blues, nada de coisas. E pá, uma delas, sim, sei lá, aquelas bandas sonoras do Badalamenti, tem muita cena também de westerns, Morricone. Isto contribui, de certa forma, para se sentirem os vá rebeldes ou os foras da lei da música portuguesa? Não somos foras da lei, eu acho que criámos foi uma identidade que acho que é forte e é um bocado inclassificável. Sim, sim, na boa. Acho é que criámos um... Às vezes costumo dizer ao Pedro que a malta somos assim um bocado tipo uns extraterrestres, são uns ovnis que aterraram aí, que têm uma certa identidade portuguesa, que isso fazemos questão de ter, porque vivemos aqui. Mas somos um bocado inclassificáveis, o que é, que tipo de... Muitas vezes perguntam, mas o que é que vocês tocam? Tanta coisa, não é? Sim, tocamos tanta coisa. Daí que a pergunta ia um bocado ao encontro dessa visão, ou seja, será que a vossa música conquista por isso mesmo, por ser fora da lei, por lá estar, não se incluir ali num tema específico? Pois, pá, não sei. Uma coisa, quando começou os Dead Combo, uma coisa eu tinha a certeza que era a música que eu iria fazer, eu tinha que gostar de ouvir, porque muitas vezes eu lembro de nos Lulu Blind e outras bandas, aquilo era um processo mais de descarga emocional do que propriamente depois de ouvir aquilo em casa. Gostas de vos ouvir? É lógico que eu não ouço os Dead Combo todos os dias, não estou para isso, não é? Grande ego. Mas, sim, mas muitas vezes até há pessoal que põe, estás a ver, e eu assim, epá, está bem porreiro, está porreiro, yeah. Pronto. Por causa de uma coisa que eu e o Pedro conseguimos distanciar daquilo que fazemos. Portanto, não estamos a dizer, está porreiro porque somos nós que estamos lá a tocar, não. Está porreiro e muitas vezes não está porreiro e sabemos que somos nós que fizemos aquilo. Portanto, conseguimos estar fora para ouvir isso as coisas. Isso é uma coisa interessante, sim. Sim, pá, eu acho que isso em qualquer trabalho, não é só na música. Um gajo deve sair fora, deve funcionar como consumidor de música ou que gosta de ouvir música, neste caso que é música, né? E perceber se gosta de ouvir aquilo ou não, portanto, se aquilo faz sentido ou não. Acerca desse sentimento do tá porreiro, acreditas que as pessoas quando ouvem os Dead Combo, essa é logo a primeira ideia, a ideia do, olha, isto está porreiro, ou é uma coisa assim mais difícil de digerir e que vai entrando aos poucos? Epá, a gente tenta fazer coisas que sejam confortáveis, mas que tenham sempre qualquer coisa que sejam muito, às vezes que sejam agradáveis de ouvir, não é? Mas que às vezes há um certo desconforto naquilo. Sei lá, tens aí temas que depois aquilo acaba tudo numa bandalheira, não é? Ou há coisas que o pessoal introduz que não... Que se calhar... Bate ali bem. Pá, não bate bem, ou deviam estar mais afinadas, ou o som devia ser melhor, ou... Portanto, nós também tentamos sempre que, ao fim e ao cabo, não dar tudo assim de... Portanto, tem de haver um esforço dos dois lados, é isso? Sim, pá, quer dizer, a malta também quando faz as coisas não pensa muito nas coisas, mas eu acho que isso também tem um processo, é um processo, não sei, eu ganhei isso com a idade, eu vou-te dar um exemplo, eu sempre ouvi música, desde que eu me lembro, mas basicamente ouvia como um ambiente, ou seja, eu em casa estou a trabalhar e estou a ouvir música, mas ao fim e ao cabo não estou bem, a música é só basicamente um ambiente, eu só consegui aos 30, só pá, aos 35 anos é que eu consegui, imagina, comprar um disco e sentar-me em casa sozinho e ir ouvir o disco como se lê um livro, tipo, bora lá ver o que é que este gajo tem para me dizer. Eu só consegui isso aos 35 anos, porque antes ouvia, realmente ouvia sempre muito música, consumia música, mas não a ouvia analisando a música, estás a perceber? Analisando, é pá, bora lá. A única coisa que eu dizia, é pá, yeah, curto estes gajos são muito fixe, não sei o quê, mas nunca tentava sentar-me e ouvir aquilo, dizer assim, pá, bora lá ver o que é que este gajo tem para me dizer. Isso só consegui com a cidade, estás a ver? Então é uma cena, isso por acaso é interessante porque acontece, eu acho que nos acontece um bocado a todos, e eu andava preocupado com isso, portanto é uma coisa de maturidade, ou seja, isso vai-me poder acontecer no futuro. Para quem gosta de música, acho que sim, não sei. Se calhar há pessoas que têm mais conseguem, cedo, não é? Sei, é. Sim, é porque aquela ideia idílica de sentar-nos a ouvir um CD de jazz com um copo de vinho, eu nunca vou, pelo menos eu nunca consigo fazer isso, eu nunca tenho tempo para isso. Não, mas acho que o vinho acho que é das tais coisas também que o pessoal vai saboreando lá está, com a idade. Uma coisa da idade, acho tá que bem. Vai melhorando. Estás com que idade agora? Acho então? Que esses momentos, isso acredito que seja com toda a gente. Perguntava-te, estás com que idade agora? Sou com 46. E o Pedro? O Pedro é da idade da minha irmã, tem menos 5, 41, acho. Vocês sentem no corpo já os concertos ou nem por isso? Ainda estão em uns putos novos? Não, a malta também como toca, eu pelo menos toco sentado. Não, mas a idade sim, a idade pesa. É diferente, é diferente. Não nos concertos, porque estes concertos, pronto... Basicamente não andamos a correr para um lado para o lado nenhum, mas a idade é uma coisa que fisicamente pesa. Mas depois tem o outro lado positivo, que é o psicológico, né? É o mental. Sim, mas eu vou-te dizer uma coisa. Isto pode-se dizer a geneira, não? Claro que sim, claro que podes dizer. A idade é uma merda, se queres que te diga. Eu vou-te dizer isso porque, por exemplo, a minha mãe tem 72 anos e teve um AVC, portanto as coisas realmente não são para os velhos, estás a ver? Este país não é para velhos, é verdade. Isso é verdade. E o mundo acho que é isso. Tem muito isso. E o físico, tu realmente podes ter mais experiência, tens mais não sei o quê, mas depois o físico é uma coisa que te vai vencendo. Precisas e sempre vai dele, não é? Hã? Precisas exatamente, sempre exatamente, precisas para andar, precisas para te, não é? para fazeres as tuas coisas. Portanto, às vezes o pessoal que me vem a dizer... que a idade é fixe, a idade não é... Para mim não é fixe. Tem nada de interessante. Tenho um caso, o caso da minha mãe, por exemplo, é um caso, e isso acontece com milhares de pessoas. Ainda por cima, é um país... Somos dos países onde há mais AVCs da Europa. És, agora, no outro tom, as melhoras então para a tua mãe. E mudando de tema, o fato foi reconhecido como Património da Humanidade há pouco tempo, alguns meses. E acreditam que isto levará mais bandas e artistas a procurarem e a apostarem neste estilo e nestas pequenas brincadeiras que vocês também fazem com o Faz? Porque vocês são, pelo menos eu acho, vocês são muito únicos neste aspecto. Sim, pá, acho parabéns para Portugal, ou para o fado, ou para os amantes do fado. Eu também gosto de fado, mas Portugal não é só fado, não é? Portanto, eu acredito que isso vá fazer com que haja mais concertos, se calhar de fadistas, lá para fora. E é porreiro reconhecerem o fado como património mundial. Também, se queres que te diga, não acho que era preciso haver alguém para dizer que é património mundial, porque eu acho que já o era, mas pronto. Como o tango, como o flamenco, como muitas coisas. Mas eu acho que isso não vai alterar em nada bandas como, sei lá, como nós ou como outras bandas portuguesas lá para fora. Acho que não. Queria também perguntar. Aliás, se queres que te diga, a imagem que o pessoal tem lá fora da música que se faz cá é o fado. É sério? É. E depois quando um gajo chega lá, eu vou-te dar um exemplo. Fomos a Bucareste tocar. Apanhámos um blog de um rapaz que foi ver lá esse concerto e que ele disse que, pronto, que sabia que era malta de Lisboa e de Portugal que iam lá tocar. E ele saiu de casa e vinha, ele escreveu no blog a dizer assim, epá, espero que não seja fado, porque eu hoje não estou assim num dia muito coisa e ainda por cima agora ouvir fado, não estava muito nessa. Mas ele foi lá, e quando chegou lá ele disse assim, epá, até respirei fundo quando vi que eram guitarras elétricas. Não havia lá a guitarra. Não, não fazia a mínima ideia. Pronto, portanto, o pessoal tem muito essa cena e gostam de fado, mas também há muita malta nova que depois fica admirado. E pá, vocês são de Portugal. E o pessoal farta-se dizer que, opa, que há imensas bandas e imensa música boa que não passa daqui, né? Olha, mas ainda dentro da questão do fado, vocês gostam naturalmente de fado, tu e o Pedro? Gosto, por exemplo, gosto do Camané, gosto da Amália, gosto do Marceneiro. Mas gostas mais, vai, agora vou ser mozinho, mas gostas mais de ouvir o fado como vocês o fazem, com brincadeiras, ou naturalmente? Não, gosto de ouvir fado, sim. Gosto, pá. Tá bem. É nesse Camané, sentido. Por exemplo, a primeira vez que o vi ao vivo, ouvi, porque eu andei com o Camané na tropa e depois, mas nunca tinha ido a um concerto dele, e ouvi uma vez no São Luís, pá, e até me arrepiei com a voz dele. Foi nesse sentido que o convidaram agora para trabalhar neste último disco? Sim, porque já tínhamos feito uma coisa com o Camané, que era um tema que é o Vendaval, para uma coletânea de... para angariar fundos para pessoal com doenças mentais, que é a UPA, a associação. Ah, sim, sim. Uhum. Pronto, e gravámos o Vendaval com ele. E depois convidámo-lo para o disco e... na semana passada, não, mas há duas semanas, gravámos um tema do José Mário Branco, a Inquietação. Com o José Mário Branco? Não com o José Mário Branco, mas com o Camané. A música do José Mário Branco e Inquietação, que é para um canal, do canal Q, que eles pediram-nos. Foi essa a razão do Pedro não poder vir hoje, não é? Então, exatamente, e depois entretanto fomos para o Canadá, depois quando voltámos, ele hoje teve que ir lá alterar, porque achavam que a voz do Camané estava baixa. Ok, pronto, olha, nós vamos então passar à música, porque ainda temos muitas coisas para falar e já vamos com muito tempo de conversa. Portanto, tu trouxeste-me aqui, vou ver se consigo ler isto. A primeira é The Exers, não é? The Exers, sim. Ok, com I Can Beat You Drum. Queres-me explicar o porquê de teres trazido? Eu não conheço, por acaso. Sim. Pá, isso também foi uma banda que eu conheci ano passado, porque eu também tenho um programa de rádio e isso obriga-me a descobrir música. Onde é que tens agora? Tenho na Vodafone FM. Ah, não sabia. Chamada Elétrica. Elétrica. Então isso foi um convite que me fizeram, pronto, eu aceitei, nunca tinha feito rádio. E é porreiro, não é? É porreiro, não, pronto, não é, monetariamente não é compensatório, mas sabe, também... Sabe. Quando gosta, faz as coisas. É verdade. E é uma experiência fixe. E então isso obriga-me, uma das coisas que me obriga e que é fixe, é que, tipo, tentar descobrir coisas novas, pronto. E estar um bocado atualizado, que às vezes o pessoal perde um bocado a paciência para estar sempre à procura, e eu também percebo. Mas isso obriga-me então a coisa. E essa rapaziada, eu descobri, são os gajos de San Diego, da Califórnia, e tem dois discos e pronto, praticam assim um garage rock, ou seja, assim rock and roll, assim um bocado sujo, sempre a partir, não é? Sempre a partir. Pá, é um tipo de música que eu gosto. Okay. Não são gajos perfeitos, mas a vida também não é. Portanto, faz sentido que assim seja. Vamos então a conhecer os The Exers com I Can Beat Your Drum. Well, I can play your drum, baby, wake you up so right. Well, I can play your drum, baby, syncopating time. And I syncopating time, oh, it's syncopating time. Oh, we're gonna pick up sticks, well, now we're gonna get some kicks. Well, we're gonna turn on the juice. I wanna beat that drum, yeah, baby, I wanna beat that drum. Oh! Oh, we're gonna pick up sticks. Well, we're gonna get some. rockets. Yeah, we're gonna turn it loose. Oh, turn on that juice world. Play your drum, baby. Oh, that drum. Well, I can play your drum, baby. Oh, that drum. Baby, I wanna play your drum, baby. I wanna play your drum, baby. I wanna play your drum now. I wanna play your drum. Yeah, we're gonna pick up sticks. Oh, turn on that juice. Come on, man, we're gonna turn it loose. Well, I can play your drum, baby. I wanna beat your drum. Oh, let me beat your drum. Oh, beat your drum. Oh, beat your drum. Yeah, so let me beat your drum, baby. I wanna beat your drum, baby. Oh, let me beat your drum, baby. Oh, let me beat your drum, baby. Oh, let me beat your drum. We'll be right back. pick up your feet and let's go. We did our jobs, pick up speed, now let's move. The trees can't grow without the sun in their eyes. And we can't live if we're too afraid to die. Falávamos nós há pouco no Este País Não É Para Velhos, quando falávamos na idade aqui com o Tó, e ouvimos agora, dizias-me tu há pouco, uma das músicas desse mesmo filme, não é? Neste caso, Black Angels, desculpem, com Young Man Dead. Pá, eu vi o filme e a música, essa música entra no filme. E reconheceste-a logo ou não? Não, eu vi o filme e ainda não conhecia os Black Angels. Ah, foi assim, ok. Então. E a música, quando vi o filme, a música até me passou despercebida. E até foi através do Facebook uma amiga minha que pôs o tema, já passado uns tempos depois de ver o filme. E eu, quando ouvi aquilo, assim, epá, foi muito fixe. É, gira, gira. São os The Doors de hoje em dia, como os filmes. Yeah. E, pá, fiquei tão fã que acabei por... Ontem passado, não, há dois anos fui a Londres vê-los lá um concerto da primeira parte dos Black Mountain e sim, foi muito fixe. Ah, pá, está bem, muito bem. E virando agora a nossa atenção para este vosso último trabalho, que é o quarto de originais e que se chama Lisboa Mulata, o título leva-nos a adivinhar que os Dead Combo têm vá uma admiração, digamos, pela multiculturalidade própria do nosso país e, acima de tudo, também da nossa capital. Isso influencia a vossa música de alguma forma? Eu acho que as pessoas são influenciadas pelo sítio onde vivem, penso eu. De certeza que... Tu aqui és uma coisa, se tivesse este programa de rádio em Nova Iorque seria uma outra. Melhor ou pior, não sei, tinha coisas boas diferente, e aqui era diferente, não é? Aqui também tens coisas boas que não há lá, mas mas eu dou sempre esse exemplo porque eu acho que as pessoas devem fazer coisas e são como são nos sítios onde nasceram e onde vivem. E acho que Lisboa acho que tem muito isso de lembro-me na altura que eu agora tenho filhos, já não saio tanto à noite, mas fartavam de sair à noite e muitas vezes ao Beleza ou a discotecas africanas também. E então pronto, agora pegando nesse lado do Mulata, é dessa forma que surge neste vosso último trabalho alguns ritmos africanos, a puxarem para o africano, aliás. Sim, pá, isso era uma coisa que uma vez até fomos para o Brasil ao vossa, Recife, não? E lá um festival e apareceu lá uma banda africana e depois eu até estava a falar com o Pedro, pá, isto tem coisas porreiras, meu, ao nível de guitarras e um gajo também podia ir explorar este, sei lá, este continente. E depois também surgiu com os Dead Combo acontecem muitas coincidências. Uma delas foi que a mãe do Pedro tem uma guitarra de 1969, que é, chama-se Mulata, que é uma guitarra de caixa que era construída nos anos 50 e 60 por um senhor de Coimbra, que tinha uma escola em Coimbra e uma escola em Lisboa, e como na altura, nesses anos, não havia muitas lojas de instrumentos, ele próprio fabricou, abriu uma fábrica de guitarras, que vendia aos alunos, e essas guitarras, é uma guitarra assim pequenina, chamava-se Mulata. Uhum. E levou isso lá para a garagem. Entretanto, começámos, também tivemos uma experiência com o Bruno de Almeida, um trabalho que depois até levámos às curtas de Vila do Conde, ao Festival de Curtas de Vila do Conde, que era tocar, sonorizar uns filmes com a Amália, umas imagens basicamente com ele, e descobrimos que ele mostrou-nos a Amália a cantar sobre, por exemplo, um ritmo africano, que era um fado que eu nem conhecia. Pronto, e todas essas coisas levaram-nos por aí. Vocês conhecem, e vocês conheciam minimamente bem, por exemplo, sei lá, música cabo-verdiana, porque às vezes soa um bocado mornas. Sim, sim, e, aliás, gosto de Cesária Évora, gosto imenso, sim. Ok, e portanto, foi uma decisão conjunta, digamos assim. Sim, sim, não, normalmente somos bastante... Já tem mais alguns planos assim para o futuro, ou seja, neste caso agora pegaram nesta Lisboa Mulata, neste lado africano, algum plano para o futuro para pegarem noutra possibilidade qualquer musical? Não, sei lá, eu acho que há uma coisa que nós também temos boa, que é o pessoal aprende imenso com os outros, ou seja, qualquer experiência que tenhamos com alguém, tipo, ou realizadores, ou de dança, ou teatro, vimos sempre lá mais ricos. Pronto, aprendemos sempre, vimos a descobrir coisas que descobrir e que depois nos servem para nós, para a nossa música, para a nossa cultura musical e para a nossa abertura de espírito de experimentar outro tipo de coisas, essas experiências que temos com os outros. Por exemplo, essa pergunta que tu estás a fazer, eu não sei o que é que vai acontecer, mas, por exemplo, vamos ter uma experiência com, vamos ter um espetáculo em Guimarães, com uma alta de uma companhia do Porto, que é o Circulando. E eles pediram-nos para fazer música de baile baseada no folclore lá de cima, do Minho. Portanto, não sei, se queres que te diga, não sei o que é que a malta vai fazer. Mas alguma coisa vai ficar dessa experiência. Alguma coisa vamos aprender, estás a perceber? E de certeza que isso vai influenciar alguma coisa no futuro. Lá está. E portanto, concordas que esta Lisboa Mulata... Embora não goste muito de folclore, mas pronto. Mas quem sabe, não é? Mas sim, mas às vezes em coisas que a malta não gosta, descobre-se outras... Que passam muito bem pelo estreito, digamos assim. Concordas que esta Lisboa Mulata é, digamos, tem um registro muito mais encantador, risonho, digamos assim, mais livre, sim, mais colorido. Consegues-me explicar porquê? Primeiro, foi a primeira vez que a malta sempre disse que somos de Lisboa, mesmo quando vamos lá fora fazemos essa questão de dizer que somos, dizemos sempre que vimos do Sul, que somos de Portugal e de Lisboa. E depois, isto para dizer o quê? Sempre dissemos isso, mas nunca tínhamos assumido isso, por exemplo, na capa de um disco. E pronto, resolvemos, isso foi uma das coisas que foi pensada, foi... pôr Lisboa na capa, pronto, e que houvesse esse lado de Lisboa no título do disco, isso foi pensado, e que é um disco mais, e normalmente as outras capas é sempre, e os ambientes das fotografias é sempre cenas à noite, cenas interiores, sempre coisas muito dark, mais escuras, né? Mais ligadas com a noite e com o fumo. E pronto, e desta vez é uma cena que é super de manhã. Fomos com a Rita Carmo ali para o pé do Barreiro. Esta tirada na margem sul, não é? Que é para apanhar Lisboa. Sim, exato. Só que depois tem um Photoshop que eu aproximei Lisboa, porque Lisboa fica um pouco mais... A imagem fica um pouco mais longe. Mas pronto, apanhámos um barco de um amigo dela, que é o Guigas, o pescador. Fomos lá tirar essa fotografia às 7 da manhã, porque era uma hora que não estava marevado. E então aquilo é um ilhéu assim no meio do... Um ilhéu de conchas de ostra. É mesmo no meio do Tejo. É. E há várias, pronto. Aquela era a maior zita que ele conhecia e que nos levou lá. Sim, mas é um álbum mais, mais aberto, mais alegre, vá. E deste álbum, qual é que tu dirias que é o elemento que melhor o caracteriza, digamos assim? Não, não é uma pergunta fácil de certeza, mas há algumas coisas novas. Eu, por exemplo, reparo nos solos, que ficaram um pouco maiores, ficaram um pouco mais abertos, mais simpáticos, lá está, mais risonhos. Continuam a ver as passagens brutais nos contrabaixos, as guitarras clássicas, e se não me engano, guitarras portuguesas também. Se não me engano. Não? Então pronto, pareceu. Nós fazemos questão de não usar. Mas olha, um tema em que me parecia mesmo. Mas é elétrico, ou é elétrico ou é de caixa. Era de caixa, então. O que é que melhor caracteriza este álbum? Eu acho que tem esse lado da cena de ser africana. Portanto, já é um disco que se calhar um pouco, entre aspas, dançável, quer dizer, que pode puxar o bater o pé. É um disco com menos arranjos. Decidimos voltar um bocado atrás ao início, que, por exemplo, o Lusitânia Playboys era um disco já bastante um pouco barroco ao nível de arranjos, com não sei quantas dezenas de convidados, e aqui decidimos reduzir os convidados e reduzir os arranjos. Basicamente, eu acho que é isso. Então pronto, olha, vamos então, agora que já abordámos assim a fundo o Lisboa Mulata, vamos então passar para, mais uma vez, as tuas, não as vossas escolhas musicais, ainda que o Pedro não esteja cá hoje, e vamos ouvir, portanto, Black Rebel Motorcycle Club, yeah. Exatamente, obrigado, com Conscience Killer, não é? É de que álbum isto, já agora, pela curiosidade da coisa? Eu acho que é capaz de ser do terceiro álbum, agora não sei o nome. Não interessa, mas espera aí, sou capaz até de dizer. Exatamente, Beat the Devil's Tattoo. É. O terceiro ou é o quarto? Quem é que é o terceiro? O terceiro. Será? É. Pronto. Portanto, estes senhores que já têm algum tempo disto, mas que só surgiram, digamos assim, na cena ultimamente, há relativamente pouco tempo. Também foste uma dessas pessoas que os apanhaste agora ou já os conhecias? Não, já os conhecia do primeiro álbum, daquele What Happened With My Rock and Roll, que tem esse tema. Se não me engano, é o primeiro disco que eu os conheci. E já os vi duas vezes ao vivo. Estiveram cá alguns meses, não foi? Sim, vi-os na Aula Magna e tinha-os visto num festival em Sudoeste já há uns anos, acho eu. E porquê este tema? Conscience Killer. Pá, se queres que diga, não escolhi esse tema como podia ter escolhido outro. Farto-me de ouvir esses gajos no carro, ou em viagens. É uma boa música para ouvir na estrada. E gosto imenso deles. Acho. Ok, portanto, vamos então ouvir esta terceira escolha musical aqui do Totrips com a Black Rebel Motorcycle Club. Yeah. Freaking Alternative. 1, 2, 1, 2, 3. E voltamos em grande, depois de ouvir Mark Rebo com Break On Through, este Mark que já trabalhou convosco, não é verdade? Tom. Foi este, neste último álbum que o convidámos, já tínhamos pensado convidá-lo já há imenso tempo, mas pronto, surgiu só agora a oportunidade. É um tipo raro, quem? É um alto guitarrista e é um tipo, fizemos-lhe o convite e ele aceitou logo. Talvez haja a hipótese de tocarmos no Festival de Sines com ele, porque ele vem cá com uma banda bastante boa, que é os Los Cobanos Postiços. E esses discos com essa banda são fabulosos. E pronto, convidámo-lo e ele gravou as coisas lá em Nova Iorque e mandou-nos. Ele participou apenas numa faixa ou em várias? Ele participou em várias faixas, em 4 faixas, se não me engano. Portanto, sim, porque de facto há uma outra música em que ouvimos mais do que uma guitarra, então pode-se dizer que a culpa é dele, digamos assim. Aliás, há uma música que eu até nem toco guitarra, é ele que toca guitarra. Tiraram a minha guitarra. Pronto. Ok, foste. Não me importa, aí foste despedido, muito bem. Yeah, yeah. Às vezes também é preciso, não é? Yeah. Houve algum motivo para terem feito este... E agora, voltando aos vossos trabalhos, houve algum motivo para terem feito este intervalo de quase 4 anos entre o Lusitânia, Playboys e agora Lisboa, Mulata? Ou seja, nesse intervalo, vocês não tiveram parados... Por exemplo, trabalharam com a Real Orquestra das Caveiras, um pouco por todo o país, e lançaram o DVD em 2010. Este intervalo no qual conjugaram este trabalho, por exemplo, com a orquestra, foi uma tentativa de não cair na repetição. Sentiste isso? Pois, epá, isto são duas pessoas a trabalhar, não é? Portanto, é natural que tem vantagens, e tem muitas vantagens e tem também muitas desvantagens. Uma delas é que, imagina, estamos aqui os dois a trabalhar há anos e somos gajos que ganhamos os dois vícios, não é? E para tentar quebrar esses vícios e essas maneiras sempre iguais de fazer as coisas, pá, também temos a vantagem, como somos só dois, de poder convidar outras pessoas e tocar as nossas músicas de uma maneira diferente e até redescobrirmos as músicas. Basicamente foi uma maneira de, pá, de nos safarmos de nós próprios. Ok, bem visto. É nesse sentido que também fazem o esforço por enverdarem por outros caminhos, ou seja, por exemplo, o cinema. Que, sim. Vocês trabalharam, se não estou em erro, por duas vezes com o Edgar Pera. Sim, para Edgar Pera basicamente é um dos responsáveis pela existência também dos Dead Combo, pelo menos dos personagens. É sim. E portanto, já foi há alguns anos este cine concerto e este filme. Sim, já foi. Como é que foi esta experiência? Vocês estavam muito no início, não era? Sim, o Edgar ouviu uma malha, ainda nem conhecia o Pedro, ouviu uma malha que eu tinha feito, que é do Elétrica Cadente, e então decidiu fazer, quando ouviu a malha, decidiu fazer, já conheceu o Edgar, de outras andanças, quer dizer, também de filmagens e não sei o quê, e do Bairro Alto, e da ZDB, e basicamente já lhe tinha feito posters, trabalhava, e costumo trabalhar com ele nas cenas dele, dos posters e para os filmes dele. E ele decidiu fazer tipo um western, que era o Sudwestern, que era tipo, ao fim e ao cabo, um filme de cowboys no Bairro Alto, em que a mim calhou-me o papel do cangalheiro. Pronto. Ah, ok. Então arranjaram uma cartola, e até o primeiro cine concerto que houve, ainda não estava o Pedro, foi na ZDB. E ele disse, pá, usa a cartola, pá. Eu disse, pá, agora vou lá usar a cartola. E não usei. E depois, mais tarde, repetimos isso e até fomos a um festival em Amsterdão, aí já com o Pedro. E pronto, aí comecei a usar a cartola e daí ficou, a cartola, né? Ficou para os Dead Combo. Foi assim. Foi assim que as coisas aconteceram. E depois o Pedro, estando um gajo a tocar com cartola e sapatos brancos e outro com uma t-shirt, sei lá, normal, ou de uma banda. Lembro que uma vez fomos tocar ao Art Club, foi o segundo concerto, estava eu de cartola e sapatos brancos, e ele estava com uma t-shirt do Napalm Dead. E não batia certo. Yeah. E então assim, pá, isto não faz muito sentido assim, então está aqui um gajo a fazer de boneco e tu estás aí com uma t-shirt do Napalm Dead, embora goste de Napalm Dead, mas quer dizer, pá, não faz muito... Bora lá arranjar um personagem para ti, e pronto. Então arranjámos o personagem do gangster, do jazz. Vem tudo aí. E portanto, vocês também estiveram por trás da banda sonora do filme Slightly Smaller Than Indiana, de Daniel Blofux, exatamente. De que é que tratava o filme? O filme tratava... Foi em 2006, não foi? Sim, pai. Sim, o filme tratava basicamente do... O que é que o Daniel fez? Pegou em postais antigos, ele é fotógrafo, pegou em postais antigos, imagina, um postal da Nazaré, um postal de Portimão, um postal, sei lá, de vários sítios do país, e fez uma viagem por Portugal, nessa altura por Portugal dos incêndios e Portugal dos estádios de futebol, e foi aos sítios ver como é que eles estavam agora. Portanto, ao fim e ao cabo, o filme é um bocado o que é que Portugal poderia ter sido e o que é que ele era hoje, nessa altura, pronto. Imagina, ele chegou a ir, imagina, à Nazaré, filmar o mesmo sítio do postal, portanto, e a Nazaré hoje em dia já é uma outra coisa, uma coisa de são urbanizações, sim, construções de cimento, não tem nada a ver com aquele, vá lá, aquele Portugal bonito dos postais. E pronto, consegues... ao fim e ao cabo era um bocado essa crítica do que... Consegues-me dizer porque é que foram logo os Dead Combo os escolhidos para fazer a banda sonora deste tipo de filme? Porque vocês, será que tem esse ar assim melancólico que ele queria transmitir? Pois, também? Se calhar era um pouco esse lado da nostalgia, não sei. Se queres que te diga, não. Mas correu bem? Sim, correu bem. Ok, agora, as bandas sonoras são portanto uma área onde vocês gostariam de continuar a apostar? Sim, agora fizemos uma que vai estrear, que é a Operação Outono, que é um filme do Bruno de Almeida sobre a morte do general Humberto Delgado, e que fizemos a banda sonora também. Okay. Estamos sempre a ser cravados para... Então, mas olha, isso é bom. Isso é bom. Olha, e por falar nestas ínfimas possibilidades e nestas infinitas coincidências que vos acontecem, como tu dizias há bocadinho, coincidências, muito recentemente, epá, isto é muito agir, muito recentemente tiveram o prazer de conhecer o maluco do Anthony Bourdain. Ele que é chefe de profissão e apresentador do programa No Reservations e que veio cá a Portugal gravar um dos seus famosíssimos episódios. E fez-se acompanhar lá está dos Dead Combo, epá, e isto ainda não foi para o ar, vai agora em abril, deve faltar muito pouco tempo. Epá, eu queria-vos perguntar como é que correu a coisa, onde é que foram, se queres que te diga, quando a produtora, portanto, ele veio com uma equipa para cá e para os sítios onde vai, contratam sempre uma produtora local, pronto, ao fim e ao cabo, para organizar aqui as coisas, não é? E essa produtora ele tinha pedido bandas e pronto, daqui, e ela tinha proposto várias, uma delas nós, e ele escolheu-nos a nós, escolheu a Carminho, se não me engano, e depois escolheu aquele escritor, o Lobantunes, António Lobantunes, exato. Pá, mas eu se queres que te diga, nós, tanto eu e o Pedro, não o conhecíamos. Ou seja, não conhecia, sério. não conhecíamos a cena dele, estás a ver? Portanto, pronto, eles disseram, pá, vocês alinham? Sim, está bem, alinhamos. Então proponham aí uns sítios para irmos. Pronto, propusemos vários sítios, desde o clube, a associação, o clube do intendente... lá embaixo no Cacho de Dré, o Sol e Pesca, o Palmeiras, que é um restaurante assim típico de Lisboa, da Baixa, propusemos a ZDB, propusemos o quê? Vários sítios, a Vizinha, na Bica, vários sítios. Não foram a todos, não? Não. Ele depois escolheu o Sol e Pesca, e gostou imenso. O que é que comeram por lá? Epá, ciscaram, eles fizeram lá um sortido de cavalas, atuns, pronto, tudo o que é aquilo de latas, né? Latados. Ele gostou imenso. Ah, mas isto para dizer o quê? Nós não conhecíamos o trabalho dele, nem sabíamos quem ele era. Pá, que é um ícone do caraças. Yeah, pois, claro, e depois só começámos a notar, porque pusemos lá. Ah, e depois a produtora mandou-nos um link de um dos programas dele, que ainda por cima era com o Josh Homme dos Queens of the Stone Age. Pá, e o Pedro, eu também gosto imenso deles, mas o Pedro então é hiper fã, é maluco por esses gajos. E ficou todo contente, o gajo entrevistou, não sei o que, e agora vai entrevistar a mal. Muito pronto. Mas não nos apercebemos ao fim e ao cabo do famoso que ele era, estás a ver? Só nos apercebemos disso, porque o Pedro depois pôs no Facebook ou lá na página do Jet.com, pá, vamos o António Bourdain, não sei o quê, Bourdain. E o Ed pessoal, vocês estão a estar com esse gás. Pá, e depois é que nos começámos a perceber que muita malta, até amiga nossa, que nunca tínhamos falado sobre o gajo, vem dizer, pá, esse gajo é do caraças, não sei o quê. Pá, mas bué de gente, estás a ver? Sabes aquela cena que tu nunca falaste com os teus amigos ou ninguém te veio falar, é pá, um programa muito fixe daquele gajo. E de repente toda a gente conhecia o gajo, porque são fanáticos pelo programa do gajo, estás a ver, e o pessoal é que Tanto que a malta quando diz, pá, mas a malta nem conhecia o gajo. E os gajos, pá, realmente Deus dá a nós a quem não tem dentes. É verdade, vocês não, é verdade, por acaso. Quer dizer, não, nem conheciam o homem e o gajo, pronto. Caiu-vos no prato, literalmente. Yeah, exatamente, caiu-nos. Exatamente. Está bem. Pronto, é que ele vai estrear agora nos Estados Unidos em abril. Ainda não sabes o dia, não? Não sei, mas posso depois mandar um mail. Mas eu acho que é no final de abril. Acho que é no final de abril. E depois ainda demora algum tempo a chegar cá. Pois. Como é normal, não é? Yeah. Ok, mas queria também saber, falaram de alguma coisa assim em especial? Houve assim algum episódio engraçado com ele? Ah, olha lá no Sol e Pesca, depois apareceu lá uma miúda com uma viola. Estava lá uma família que apareceu lá, e uma miúda tinha lá uma viola, e depois deu uma viola para eu tocar. E ele disse, ah, pá, toquei uma cena, e eu toquei, e aquilo estava completamente tudo desafinado. Foi uma vergonha total. Mas pronto, depois eles foram lá ver o nosso concerto ao Mesh Fest, ali no Tivoli. Poxa, e gostaram, altura, e gostaram imenso, yeah, porque a malta convidou-os para ir lá ver, e eles ainda filmaram um bocadinho do concerto, devem aproveitar o programa. Ah, muito giro. Mas pronto, falámos sobre Portugal, sobre Lisboa, basicamente sobre Lisboa. Ele já tinha estado no Porto. Ele esteve no Porto e também nos Açores. Exato, exato. Há pouca gente que sabe. Ele estava aí numa de comer umas bifanas e não sei o quê. Ele contou que já tinha apanhado umas intoxicações valentes e instítis. E eu até lhe perguntei, mas o que é que deu para escolher Lisboa? Pronto, e ele aí disse que já tinha estado no Porto. Ele disse, pá, tenho imensos amigos lá em Nova Iorque que me dizem, pá, porquê que não vais a Lisboa? Pá, vai a Lisboa, que aquilo lá, aquele país come-se bem. E pronto. E ele vem mesmo, não é? Mais uma vez. Yeah. Ele é o terceiro. E realmente é um país que se come mesmo bem. É verdade, é verdade. Bem, olha, nós vamos então mais uma vez fazer a bela da pausa. Esta pausa que vai ser diferente das outras duas que fizemos até agora. Porque vou-te pedir, eu tinha dito no princípio do programa, que participes então no tal momento de humor que tu não sabes, chama-se The Freaky Moment. E que envolve uma piada na qual tu vais participar, ok? Tá. Pronto, portanto, vai ser boa, acreditem que sim. E fiquem então para ouvir o lado humorístico do Totrips. É a representação aqui dos Dead Combat. Até já. The Freaky Moment. Um homem estava em pleno sono quando toca o telefone a meio da madrugada. Aqui é a Roberta, a caseira da sua quinta. Opa, o que houve, Roberta? Aconteceu alguma coisa de grave? Nada, senhor doutor. Quer dizer, era só para avisar que o seu papagaio morreu. Não me digas, o meu papagaio... É que ele ganhou o concurso de pena mais linda no mês passado? Sim, esse mesmo. Epá, que desgraça, que pena. Tinha eu pago uma pequena fortuna por ele, raios e coriscos, mas... Olha lá, o papagaio morreu de quê? Comeu carne estragada. Carne estragada? Mas quem é que teve o descabimento de lhe dar carne estragada? Ninguém. O papagaio comeu foi um dos cavalos que estavam mortos. Mas que cavalos? Dos seus cavalos por sangue. Os bichos morreram de cansaço ao puxarem a carroça cheia de água. Uma carroça cheia de água? Mas que água? Olhe, água para apagar o fogo. Para apagar o fogo? A mulher, mas que fogo? Onde? Na sua casa. Uma vela caiu em cima da cortina da sala e começou tudo a arder. Uma vela? Mas quem é que foi acender uma vela lá em casa se havia eletricidade, mulher? Foi uma das velas do funeral, homem. Funeral? Sim, do funeral da sua mãe. A senhora chegou de madrugada, sem avisar, e eu disparei, a pensar que era um ladrão. The Freaking Alternative. E pronto, agora chegando ao final, e depois de ouvirmos este brilhante momento de humor, é chegando ao final que vamos começar a falar do vosso princípio, o que não deixa de ter graça. Ou seja, afinal, quem é que são os Dead Combo? Ou seja, de onde é que, neste caso, pronto, eu queria que o Pedro cá estivesse hoje, mas vais ter de falar em nome dele. De onde é que o Tó e o Pedro aparecem na cena musical? Ou seja, já tinham projetos antes? Suponho eu. Sim, antes já toco desde o pai de 84, 1984. Tinha umas bandas, um gajo que era o Zamen Sacristi, que concorreram nos concursos de música moderna portuguesa na altura, no Rock Renivu. Depois toquei no Santa Maria Gasolina e Teu Ventos, que era uma banda do Jorge Ferraz. E depois, depois é que se criou os Lulu Blind, nos anos 90, no princípio, em 92 ou 91. E depois ainda tive uma banda de dub, que era o Sci-Fi Joe, participou num, ainda tocou em umas cenas que eram umas coletâneas de ótimos discos. Deu ótimos, não era, na altura não eram ótimos, não era, discos, exatamente, era. Né? Exato. E depois ainda tive uma banda que só deu dois concertos e passámos dois anos na garagem, que era hoje da Tyson. Depois eu desisti daquilo e pronto, e foi aí que eu fartei um bocado de bandas e decidi ir gravar umas malhas e depois convidar pessoas para tocar. E foi aí que eu encontrei o Pedro. E como o Pedro, é que se conheceram? O Pedro, eu já o conhecia porque os Lulu Blind ensaiavam numa sala em Almada, onde ensaiava o Sérgio Godinho também. E o Pedro, na altura, ensaiava lá com ele. Portanto, eu conhecia-o de passagem de pessoal estar a sair da garagem e estar a chegar o Sérgio Godinho com eles. Ou, portanto, mas nunca fomos assim uns tipos tipo, conversos próximos, né? Exato. Até que um dia estava no Lux, pá, e não estava lá ninguém que eu conhecia, e estava o Pedro, e depois o pessoal até, pronto, metemos assim conversa, estávamos assim os dois um bocado sem saber, pronto, o que fazer ali no Lux, perdidos lá no meio, e então metemos conversa um com o outro, como conhecíamos de vista, não sei o quê. Ouvi dizer que um não tinha carro e... Não, e depois mais tarde, depois numa outra, numa coisa... Apanhei o Pedro num concerto ali no Musicais, que acho que já não existe, não sei se existe, não, mas... Tem ideia que não, no campo de cebola, no Campo das Cebolas. Um concerto do Ali Guelbo. Fui lá ver, depois estava lá o Pedro, e pá, então tudo bem, não sei o quê. Olha, dás-me aí uma boleia, disse eu, não fui de carro dessa vez. Não... E eu disse, pá, eu dou-te boleia, não tenho carro, vamos a pé. E pronto, eu aí já tinha gravado umas malhas, que ao fim e ao cabo depois é o primeiro vinil... que só saíram em vinil, que é aquele Guitars From Nothing, e o Henrique Amaro tinha-me convidado, tinha ouvido as malhas e tinha-me convidado para uma coletânea de homenagem ao Carlos Paredes. E pronto, e foi aí, eu convidei, pelo caminho para o Bairro Alto, convidei o Pedro... Isto em 2002, para aí, não? Para aí, sim. Uhum. Convidei o Pedro para meter um contrabaixo, ou o que eu quisesse, e pronto. E depois ele ouviu o resto das malhas, e pronto, assim nasceram os Dead Combo. E o Pedro vem desde... O Pedro era um tipo que veio fez a escola de jazz, fartava-se tocar com malta do jazz, e depois também tinha estas... tocava nos acústicos dos Chutos, tocava com o Sérgio Godinho, portanto, sempre foi... Ele é um verdadeiro, tipo, é o mesmo músico. É o mesmo músico. Exato. Tu não? Não, eu sou guitarrista. É diferente, é? Sim, eu acho que um músico é o tipo que sabe ler e escrever música. Eu não sei. Ah, mas olha, digo-te já que não te sabes nada mal, como diz o outro. Eu só sei tocar. Olha, diz-me uma coisa, eu sempre tive esta dúvida. De onde é que surge o nome Dead Combo? Ah, e Dead Combo, vinha daí, pronto, eu fartei-me, fui gravar umas malhas, e então qual era a ideia? A ideia, quer dizer, o nome é assim um bocado espatafúrdio, mas a ideia era, eu gravava as malhas e depois convidava, isto era a ideia ao princípio, né? Como já estava farto de sonar a malta e de bandas e de... Pá, estava farto porque tipo, passava às vezes tardes a telefonar para o pessoal para ir ensaiar, depois uns não podiam, pá, cansei um bocado esse processo, né? Então decidi gravar as malhas sozinho e pensar, pá, gravo umas malhas e depois, imagina, há um concerto na ZDB, pá, convido o Tiago, convido este e aquele, e eles ensaiam as minhas malhas e um gajo vai lá, toca as malhas e pronto. Okay. Depois para o outro concerto seriam os outros, ao fim e ao cabo eram combos, combo é um grupo, não é? Um conjunto. Normalmente combo até é uma coisa utilizada muito no jazz. Olha, temos aí um combo de jazz na escola. Normalmente na escola de jazz há sempre, formámos um combo, estás a ver? É um conjunto, também pode ser um conjunto de microfones, ou sim, conjunto de qualquer coisa. Mas normalmente é usado muito no jazz, um combo, olha, fizemos um combo de jazz, temos um combo aí na escola. Normalmente até é sempre uma coisa usada muito na escola. Então, e o Dead veio... E o Dead era esse lado de não haver, de... Ah. Ao fim e ao cabo não existia, eram pessoas agora, mas depois eram outras. Portanto, aquilo nunca seria sempre o mesmo conjunto. Portanto, era um projeto já destinado a morrer, era um bocado isso, sim, não? Era um combo morto, não... Sim. Ah, mas olha, acabou por sobreviver. E ainda bem, isto porque apenas, em apenas um ano disso... Aquilo ainda chegou a ser Dead Combo, ainda era para ser Dead Combo e as Vibras do Chiado, que era... que vinha aí do Sudwestern, que era a Carla Bolito a cantar, nesse cine concerto era a Carla Bolito, era a Suzy Peterson, que canta com o Zena Pá 2000, que foram lá cantar músicas... Ou seja, então, acaba por ser interessante. Então, nessa primeira ideia que tu tinhas, tinhas a intenção de juntar a voz a este trabalho? Não, a cena era só instrumental, mas depois seria só se esses cine concertos continuassem, que aí metiam voz, havia a Carla Bolita, havia a Suzy Peterson, havia o Miguel Borges, também como ator, havia o David. Também é ator, portanto, se esses espetáculos continuassem, seria Dead Combo e as Vibras do Chiado, mas como isso depois não houve mais uns ou outros, mas depois aquilo acabou de se fazer, ficou só a cena dos Dead Combo. Mas e Dead pronto. Combo à partida era uma coisa sem vozes, que era para não haver muitas chatices. E também sabia que havia de encontrar alguém na rua, porque eu dou muita importância a esse lado das coisas nascerem na rua. Havia de encontrar alguém, porque eu tinha mostrado essas malhas e o pessoal, epá, isto ficava fixe, que era isto e não sei o quê, se calhar mais produzido, e eu assim, epá, já está, que eu hei de encontrar alguém que vai perceber bem isto e vai dar uma volta nisto. Que acabou por ser o Pedro? Acabou por ser o Pedro. Ok. Dizias tu agora, não dava jeito às vozes para não dar chatices, mas eu pergunto mesmo, é mesmo só por isso que não têm voz, ou começaram assim e fazia sentido que continuasse assim? Era assim, estás a perceber. Aliás, logo no princípio, no primeiro disco, houve alguém, logo o pessoal da editora, epá, isto com uma voz é que era, pá. E a malta fez uma jura que nunca iria meter vozes. Vozes, atenção, podemos fazer um disco com vozes. Mas essas pessoas não são dos Dead Combo, são pessoas que a gente convida. Mas vocês sabem cantar ou não? Se a malta quisesse cantar, podíamos cantar. Eu antes gritava nos Lululand. Mas sim, podíamos cantar, na boa, mas não... Pá, não... Ficou uma cena a vossa cena. É uma coisa que é assim, percebes? Tipo, nasceu assim, é como as árvores, nasceu assim, torta, e será torta até ao fim. Okay. Olha, esclarece uma coisa, há bocadinho falávamos destes vossos sítios de pertença, das terras, Natal e por aí fora. Vocês afinal são de Lisboa ou de Vila Real? O quê? Desculpa? Vocês afinal são de Lisboa ou de Vila Real? Nós somos de Lisboa. Então, mas é que outro dia, eu explico-te porque é que me ficou a dúvida. Porra, sou mesmo do Castelo, pá. Vocês, vocês foram tocar a Vila Real e por aquilo que vocês meteram nas redes sociais, parecia que tinham sido um reencontro porque o Pedro meteu regressados à terra, né? Exato, sim, porque fiquei na dúvida. Sim, porque viemos do Canadá no dia anterior. Regressados à terra, Portugal. Exatamente, e fomos a Vila Real, percebes? Nós chegámos na sexta e no sábado. E foram logo lá, sim. A Vila Real. Pá, e fomos tão bem recebidos, pronto, e pusemos lá. Ah, está bem, então pronto, era voltar à terra de Portugal. exato. Então, mas olha, eu também queria pegar nesse ponto, nessa viagem a Toronto, se não estou em erro. Como é que correu? Foi porreiro? Foi a primeira vez que foram lá ou não? Foi a primeira vez que fomos lá ao outro lado do Atlântico a tocar. Sim. Sim, correu fixe. Pá, correu fixe, mas... as coisas... para um gajo ir para lá, para aquele continente, seja para os Estados Unidos, seja para o Canadá, tem que haver alguém a trabalhar a banda no outro lado. Porque um gajo pode ir lá tocar, as pessoas acham muito a porrar, vêm-nos comprar uns discos e não sei o quê. Mas depois vais-te embora e aquilo não há consequência absolutamente nenhuma. Portanto, as coisas, o que um gajo agora está a fazer, ou pretende fazer e que vai ser feito, é investirmos aqui na Europa, pronto. E então, depois de investirmos aqui na Europa e estar mais consolidado na Europa, então sim, tentar arranjar alguém nos Estados Unidos ou no Canadá, ou seja, noutros sítios sem ser na Europa, que trabalhe esta banda, porque é muito fixe ir ao Canadá, ou seja, onde for, tocar, mas depois voltares e não haver consequências disso, estás a perceber? Vocês que já palmilharam esta Europa de que falas, falta que falta a Alemanha e a França? Não, já tocámos em França e já tocámos na Alemanha. Ah, também já lá tocaram? Sim. Então pronto, basicamente a Europa pelo menos já vos conhece. Na Alemanha até tocámos em Münster, até através do MySpace. E em França tocámos num festival que correu muito mal, que aquilo não foi nada promovido, até foi com uma data de bandas daqui portuguesas, foi um fiasco aquele festival. Já foram inclusive e tocámos uma abertura de um festival de curtas, para sonorizar curtas. Isso em Amsterdão, não foi? Ou não? Ou esse foi outro? Não, em Amsterdão também tocámos com o Edgar Pera. Pois, é exatamente isso. E em França, foi no sul de França, tocámos com... nesse festival, agora não me lembro, que era para sonorizar um filme do Dizer Vertok, O Homem Câmara. E dizia-te eu, até já ao país fronteira, digamos assim, à Turquia foram, e estiveram lá em Istambul também recentemente. Então perguntei-te, de todas estas experiências que já viveram dentro da Europa, ainda há assim tanta Europa para conquistar? Como tu dizias agora. Então não há. Estamos a falar de pessoas que... pá, não são muita gente, não é? Isto não é uma banda de pavilhões atlânticos ou de que muita gente ouve. Portanto, há muito a fazer nessa Europa. E Portugal, achas que e já... e que seja uma coisa coerente, percebes? Uma coisa que isto tem sido sempre uma coisa esporádica. Tipo, vamos à Turquia, depois vamos a Bucareste, depois vamos a Praga, depois vamos à Estónia, depois vamos à Polónia, depois... E perguntava-te, mas Portugal já conquistaram? Acreditas que sim? Há muita gente, sabes, há muita gente que não conhece os Dead Combo, ainda agora em Vila Real apareceu lá um senhor que disse, epá, não conhecia e fiquei fã, um senhor que tinha para aí a idade do meu pai, para aí 70 e tal anos. Portanto, há muita gente, e eu noto isso, porque às vezes a malta ilude-se, não é? Tipo, epá, o pessoal, a malta curta a malta. Mas há muita gente que não conhece, e tu topas isso quando tocas em sítios maiores. Vou dar um exemplo. Já... foi há uns anos, fomos às Noites Ritual no Porto e tocámos no palco principal. E a malta até disse: pá, no palco principal, isso é um palco enorme para a malta. Fomos só os dois lá tocar. Pá, e depois aparece, depois vês os comentários, no malta que filmou e não sei o quê. E muita malta que vês que não conhecia a malta: pá, mas olha, achei porreiro. Ou outros gajos: pá, estes gajos são bem estranhos. Ou... muita malta nova que, pá, que não conhece. Que ainda está a conhecer. E sabe melhor tocar cá dentro ou lá fora? Ah, pá, sabe bem... se queres que te diga, cada vez que viajo mais valor... mais gostas, não é? Mais valor do que o meu país. Agora, tocar, para mim, toco... Gosto de tocar lá fora. Para mim é igual tocar aqui ou tocar lá fora. Olha, quase a chegarmos, litro na mesma. Quase a chegarmos ao fim. Mais uma pergunta difícil. Consegues-me dizer qual é que foi o vosso melhor concerto até hoje? Ah pá, houve umas noites especiais. Olha, há várias histórias assim porreiras. Vou-te dar um exemplo. Umas noites espetaculares foi quando fomos tocar com a Orquestra das Caveiras pela primeira vez ao São Luís. Essas duas noites foram... assim, incríveis, foi mesmo muito fixe. Ainda por cima nunca tínhamos tocado com eles e a recepção das pessoas, aquilo esgotou os dois dias e ainda podia ir a haver um terceiro, mas o pessoal lá do teatro não trabalhava no dia seguinte, não deu. Isso foi uma delas. Outra foi uma vez que fomos a um festival em Gdansk, na Polónia, em que tocámos a seguir uma banda punk da República Checa, tipo Sex Pistols. E quando chegámos lá e vimos o sítio onde íamos tocar, o sítio era metade desta sala, numa cave. E pensámos, bem, o pessoal vai-nos comer vivos aqui dentro, não é? Pá, e sei que a gente tocou aquilo, estava ao barrote, e eu tinha que pedir ao pessoal para não se encostar na guitarra para poder tocar, pronto, vá lá. Imagina, e ainda por cima dois gajos, um assim sentado e outro coisa, e aquilo cheio, estás a ver? Era metade disto. Pá, e eu pensei, bem, a malta vai ser comidos aqui vivos com este tipo de música depois de uma banda punk da República Checa partir aquela loiça toda. Eu, pá, e no fim o pessoal adorou e comprou os discos e pá, foi uma autêntica surpresa, pronto, safámos-nos. Porra, pô. E outra foi uma surpresa enorme, que foi, fomos tocar a Budapeste e depois logo a seguir, no dia seguinte, fomos a uma cidade que eu não conhecia, que é uma cidade universitária no meio da Hungria, que é Pécs. Vá lá, é o equivalente a tipo a Coimbra, vá lá cá. Uma cidade assim enorme, um polo universitário enorme. Uma cidade universitária, ao fim e ao cabo. Epá, e chegámos lá e os gajos tinham sido capital da cultura há um ano atrás, ou dois, e tinham um auditório, tem um auditório lindíssimo, todo em madeira, brutal, uma arquitetura brutal, e nós fomos lá tocar. Epá, e estavam 600 pessoas para nos ver, numa cidade que eu não sabia da existência dessa cidade, e não percebi porque, como é que estavam 600 pessoas, se não sabem quem somos, não sabem quem é a malta, de onde é que vimos, e porque é que estavam ali 600 pessoas. Depois perguntámos ao gajo que organizou lá aquilo, e ele disse, epá, sabes porquê? Porque esse gajo que organizou tem uma banda, e um dos gajos, o vocalista da banda, tinha um bar nessa cidade onde passava música. Um bar tipo de rock and roll, passava, pá, música alternativa, ao fim e ao cabo. E eles tinham o disco, e ele passava lá e havia muita malta a perguntar, ah, isto é o quê? Ah, isso são uns tugas aí, não sei o quê, olha, os gajos vêm cá. E, pá, e assim foi, e apareceu aquela malta toda, estás a ver? Pá, pronto, foi assim... É assim umas surpresas porreiras. Muito porreiro. Olha, já mesmo pertinho de acabarmos, gostava de te perguntar, Projeto Combo, quais é que são os objetivos daqui para a frente? O que é que ainda falta fazer? Pá, nós vamos ter agora tantos concertos. Vamos ter uma data importante, que é o dia 3 de maio, que vamos tocar a Ala Magna, ao fim e ao cabo, pronto, será a sala maior onde a malta já tocou cá. Vão a Porto também? Ao Porto já fomos ao Art Club quando saiu o disco. Ah, deixaram e como não houve, não, e como o disco se chama Lisboa Mulata, e não houve, basicamente, houve uma festa no Sport Clube do Intendente, mas não houve um concerto em Lisboa, pronto, decidimos esperar e fazer essa festa, basicamente esse concerto em Lisboa, na Ala Magna. Que olha, diz-me só uma que coisa. É dia 3 de maio. Isto mais para informação pessoal, está quase a escutar, ou é por isso? Pá, sei que se têm estado a vender bem os bilhetes. Portanto, okay, não sei se pronto, se vai esgotar, se não, mas que se têm estado a vender os bilhetes fixos, sim. Portanto, eu perguntava-te quais eram os objetivos para o futuro, tu falas-me neste futuro a curto prazo. É a curto prazo. O que me faz pensar que os Dead Combo vivem um dia de cada vez, não é? Sim, é um bocado... Como é que no outro dia estava alguém a dizer, hoje há conquilhas, amanhã não sabemos. Pá, isso é uma grande frase, isso é. Não, mas isso é o título de um álbum da banda do Casaco, se não me engano, nos anos 70. Ah, hoje há conquilhas, amanhã não sabemos. Amanhã não sabemos. Muito bem. Olha, vamos então despedir-nos, Tó, e vamos despedir-nos ao som de ouvir o texto muito ao longe. Penúltima música deste vosso álbum Lisboa Mulata, em que entra também a participação simpática do Camané. Sim, muito baixinho, aos sussurros, e pronto, e vamos ver no que é que esta faixa dá. Para quem ainda não conhece Lisboa Mulata, pronto, olha, vão a tempo, não é, de ir lá, está dia 3 de maio, Aula Magna, e quiçá ainda antes de lá irem comprar o álbum, ou então eu acho que vocês também disponibilizam pelo menos a audição dos temas no vosso site, não é? Sim, acho que pronto, sim. Isso até quem trata mais disso é o Pedro. É, só que na Ala Magna vai sair uma coisa também, que saiu agora uma caixa com os três primeiros discos. E na Ala Magna vai sair uma edição que vai estar à venda lá desses mesmos três discos em vinil. Pronto, que que ainda não seja, te deixaram. Conhecem o novo ao vivo e se quiserem ainda comprar os antigos, então nesse pack que os Dead Combo acabam agora de lançar. Portanto, então, olha, da nossa parte é tudo. Eu tá, muito obrigado muito pelo convite, já. Teres vindo. Tá. E pronto, olha, um grande abraço ao Pedro que hoje não pôde vir. E outro ao Paulo, o vosso manager, que eu devo dizer que é provavelmente o único manager porreiro que eu conheci em um ano e tal de rádio. Obrigado, Paulo. Tá. Pronto, olha, grande abraço, meu. Espero que tenhas gostado. Obrigado, obrigado. De Freaking Alternative. Vamos então despedir-nos ao som do Dead Combo. E logo a seguir, nós voltamos para a semana, vocês já sabem que o Freaking Alternative, logo a seguir este, ouvi o texto muito longe, vem então, mesmo para acabarmos bem, o vosso momento zen. Grande abraço. Se a poncha fosse o elixir do conhecimento, os madeirenses já se teriam livrado. Do Alberto João Jardim. This town ain't big enough for- for the two of us. The Freaking Alternative. A tua única alternativa.